Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Edelson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quarta-feira, 26 de agosto de 2015. Destaques de hoje. Cunha diz a aliados que Renan deve aparecer nas próximas delações. Na CPI, Pancera pressiona Youssef, que o aponta como autor de intimidações. Relator do STJ vota a favor de trancamento de ação penal contra Demóstenes. Gleisi rebate denúncias de Moro e diz que não recebeu pagamento nenhum. Estados Unidos, Turquia está pronta para participar de bombardeios contra Estado Islâmico. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste, sol forte em todas as áreas e temperatura em elevação. Ainda ocorrem pancadas de chuva à tarde no Nordeste de São Paulo, no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro e no Sul e Sudeste de Minas Gerais. Região Norte, muitas nuvens se formam e chove a qualquer hora do dia em Roraima. O Tocantins, o Sul do Pará e o Centro-Sul de Rondônia têm sol o dia todo. Nas demais áreas faz sol, as nuvens aumentam no decorrer do dia e à tarde acontecem pancadas de chuva. Região Nordeste, tempo firme e seco em grande parte da região. São esperadas pancadas rápidas de chuva na faixa litorânea e na zona da mata entre o sul da Bahia e o Rio Grande do Norte. Pancadas de chuva à tarde no extremo oeste do Maranhão. Região Sul, a área de baixa pressão avança para o sul e provoca temporais no centro-oeste do Rio Grande do Sul. Aos poucos, esse sistema avança e provoca temporais também nas demais áreas gaúchas e no oeste de Santa Catarina. Sol o dia todo, apenas no centro-norte do Paraná, sem chuva. Região Centro-Oeste, instabilidades associadas a um sistema de baixa pressão que atua no sul do Brasil provocam chuva a partir da tarde no sul e no oeste de Mato Grosso do Sul. As demais áreas do Centro-Oeste têm sol, tempo firme e temperatura em elevação. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com o Jornal Brasil Notícias. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador. Preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Música. alguma preferência, este programa tem. Com o assinador de sons, junto ao melhor dos efeitos sonoros e da música ambiente. Junte-se a ele, o colecionador de sons, terças, das 4 às 5 da tarde, no Canal 1. Bom dia! O novo dia a começar e o novo sol a brilhar. Todos os dias, Carlos Bonaparte cumprimenta o caro ouvinte com alegria e convida-o a ouvir boa música. Bom dia, Antena Web, de segunda a sexta, das 8 às 9, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O Senado aprovou nesta terça-feira, por 45 votos a favor, 28 contra e uma abstenção, o substitutivo ao projeto de lei 41, proposto pelo senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, que concede um reajuste menor para os servidores do Ministério Público da União. O substitutivo, apresentado no plenário por Raup, que é relator da matéria, foi fruto de um acordo firmado entre o governo Dilma e o PMDB do Senado. A matéria agora volta para apreciação na Câmara dos Deputados. E com isso, a presidente Dilma Rousseff não será obrigada a rejeitar um reajuste maior. Durante toda a votação, funcionários do Judiciário e do Ministério Público protestaram do lado de fora do Senado. O parecer apresentado por Raup prevê um aumento de 41,5% em 4 anos para a categoria, a partir de 2016. A proposta é idêntica à apresentada recentemente pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, aos servidores do Judiciário, logo após Dilma ter vetado o aumento médio de 59,5% entre 2015 e 2017. Denunciado pela Procuradoria-Geral da República na semana passada por suposto envolvimento no esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, disse a aliados que o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, deve aparecer em futuras delações premiadas. Renan também é investigado na Lava Jato, mas a PGR ainda não apresentou denúncia contra ele. De acordo com participantes do encontro, Cunha não citou a origem da informação. No jantar, oferecido no início da semana, tanto Cunha como líderes qualificaram a denúncia como frágil. O PMDBista e disse inocente, segundo relatos, e afirmou que se manterá concentrado no trabalho. Seguindo a orientação de sua defesa, Cunha tem evitado a estratégia de se defender, atacando como fez em julho, quando o lobista Júlio Camargo o acusou de pedir propina de $5 milhões. O presidente da Câmara afirmou estar recolhendo documentos para apresentar em sua defesa. No Rio Grande do Norte, após motim, 71 presos são transferidos do Pereirão. Os detalhes com Francisco Silva, direto do Rio Grande do Norte. No início da tarde desta terça-feira, 71 presos que estavam no pavilhão E da penitenciária Desembargador Francisco Pereira da Nóbrega, o Pereirão, foram transferidos para o presídio Rogério Coutinho Madruga, em Mísia Floresta. A coordenação da administração penitenciária COAP, ligada à Secretaria de Justiça e Cidadania, confirmou a transferência. No entanto, preferiu não detalhar a operação por questões de segurança. De acordo com informações extraoficiais, a transferência vai dividir entre os apenados de facções diferentes em Alcaçuz e outras unidades prisionais no estado. Houve remanejamento de detentos que já estavam em Alcaçuz e no Rogério Coutinho Madruga. Eles foram recolocados em pavilhões diferentes. Os presos saíram de Caicó sob forte esquema de escolta policial. Foi solicitado o apoio da Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Norte. O pavilhão é da penitenciária estadual, construído para abrigar 80 presos oriundos do sistema penitenciário de Natal no período da Copa do Mundo de Futebol de 2014. O secretário de Justiça e Cidadania do Estado, Edilson França, na manhã desta terça-feira, em entrevista à imprensa, explicou que transferências seriam feitas, mas não detalhou como e quando ocorrerão. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. Pressionado pelo deputado Celso Panceira, do PMDB do Rio de Janeiro, o doleiro Alberto Youssef apontou nesta terça-feira, em acariação com o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, o próprio PMDBista, como o autor das intimidações que ele e sua família vêm sofrendo nos últimos meses. E o CEF disse que recorreu ao habeas corpus do Supremo Tribunal Federal para ficar em silêncio, porque se sentiu intimidado. O questionamento inicial veio do deputado JHS, do SD de Alagoas, que primeiro perguntou se o intimidador estava presente. O delator da Operação Lava Jato confirmou que sim, que conseguia enxergá-lo. Já ficou bem claro que esse parlamentar não está aqui para investigar assunto da Petrobras. Ele está aqui para fazer insinuações e intimidações a respeito da minha intimidade, da minha família. Vim aqui para esclarecer assuntos recentes às operações feitas pela Petrobras, respondeu. Até por isso, eu pedi ao Supremo o silêncio. Estou aqui para colaborar com a verdade. Não estou aqui para fazer insinuações ou incriminar alguém aqui que não esteja envolvido no processo em que eu participei. É lamentável isso, completou Youssef. Vamos agora ao comentário direto de Brasília, com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, desde há muito que circula uma espécie de piada para demonstrar o valor da credibilidade. A pergunta que vem de longe é a seguinte: você compraria um carro do PC Farias, do Collor, do Delúbio Soares, do Paulo Maluf, do Dirceu, de Dilma, do Lula, do Youssef, do Paulo Roberto Costa, do Vaccari? E tem muitos outros. A pergunta se justifica porque todos os citados estão envolvidos com algum tipo de suspeita. Então, adquirir qualquer bem de algum deles pode representar risco. Podemos fazer uma analogia com as medidas que agora estão sendo propostas pela presidente Dilma Rousseff, após perder o seu articulador político, o vice Michel Temer. Conforme anunciei ainda na segunda-feira, estaria pulando da canoa furada, como pulou. Mesmo não se afastando totalmente, Temer distancia-se o suficiente para ser a alternativa de uma ruptura menos dolorosa da governabilidade em caso do afastamento da presidente. pois Dilma tenta ainda convencer que não sabia da profundidade da crise, que não via os problemas do setor de energia, dos combustíveis e que só agora se apercebeu disso. Também só agora está propondo redução de ministérios, de cargos em comissão e outras medidas. Alguém acredita na sinceridade da proponente e na eficácia das propostas? Alguém pagaria alguma coisa por elas? O mínimo que se ouve de pessoas sensatas, com um nível mínimo de entendimento, é: por que não fez antes? Só a sombra do impeachment faz com que ela acorde. E tem um ditado popular que diz o seguinte: o perigo ensina o sapo a pular. Na iminência de perder o cargo, está se propondo fazer tudo aquilo que aqui mesmo temos sugerido que fizesse. Evidentemente que os setores que mais se beneficiam do governo, como os bancos e seus banqueiros, grandes empresas, conglomerados de comunicação, propõem a diminuição da pressão e que ela continue no poder. Porém, é preciso que não se perca o foco. Neste imbróglio todo, não é uma questão política, e sim de afastar, punir, reparar os danos provocados por uma turma que armou o maior esquema de corrupção do mundo. É disto que se trata. O que se assiste na CPI da Petrobras, por exemplo, é uma turma de comprometidos com a safadeza cometida, jogando lama em argumentos como se todos fossem iguais. Ou que o roubo de um justifica a roubalheira de outros. Portanto, meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, o afastamento de Temer sinaliza para o agravamento dos problemas de Dilma, do PT e dos demais que gravitam em torno deste esquema. A pior enchente ainda não veio. E se perdão é feito para a gente pedir, por que esta turma não faz pelo menos isso diante de tanto mal que provocou ao país, ao invés de ficar tentando colocar onça em pé de maxixe? Direto de Brasília, José Wojtchuma. O Jornal Brasil Notícias estará de volta dentro de instantes com os destaques internacionais. Até já. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. São drogas. Maconha é droga? A cocaína é uma droga? Não. Droga é tudo aquilo que transforma a minha vida em uma droga. Novo Tempo. A ligação com o universo estabelece às segundas e quartas, às 9:30 da noite, com Ana Barbosa, Herménio Vendelmaia e Carlos Bonaparte, no Canal 1. não há presente sem passado, lançamos o repto aos nossos ouvintes para juntos fazermos uma retrospectiva sobre o mundo que nos rodeia. Retrospect, um espaço onde semanalmente falamos da carreira de um artista ou conjunto de artistas segundo múltiplos pontos de vista. Retrospectivemos em Retrospect, todos os domingos pelas 10h30 da manhã com Carlos Bonaparte no Canal 1. Jornal Brasil Notícias, o noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza, mais saúde e beleza para a sua vida. O ex-ditador guatemalteco Efraim Rios Montt enfrentará um novo julgamento pelo genocídio de indígenas entre 1982 e 1983, em um processo que será realizado a portas fechadas, uma vez que o réu padece de demência vascular, informou nesta terça-feira a Justiça. O juiz Jaime Gonzalez, encarregado do caso, indicou que, ao ficar comprovada a incapacidade do acusado em comparecer em julgamento oral e público, foi determinado que as audiências sejam realizadas a portas fechadas e sem a presença de jornalistas. O tribunal programou o novo julgamento para 11 de janeiro de 2016. Rios Montt, de 89 anos, enfrenta acusações pela matança de 1.771 indígenas maias e xiles do norte da Guatemala durante o seu regime de governo entre 1982 e 1983, considerado o mais sangrento da Guerra Civil em 1960-1996. Caso seja condenado, o ex-ditador terá de cumprir medidas de segurança adequadas à sua deteriorada condição de saúde, como reclusão em hospital ou em sua residência, explicou a AFP Héctor Reyes, advogado do demandante Centro para Ação Legal em Direitos Humanos. A Turquia está pronta tecnicamente para participar de ataques aéreos da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos contra o grupo Estado Islâmico, disse nesta terça-feira o porta-voz do Pentágono, Peter Cook. Os Estados Unidos e a Turquia finalizaram os detalhes técnicos para a integração plena da Turquia nas operações contra o grupo Estado Islâmico, expressou Cook em uma coletiva de imprensa no Pentágono. Poderia levar alguns dias para implementar as modalidades técnicas que permitirão os bombardeios dos aviões turcos, mas pensamos que a Turquia está decidida a participar plenamente o mais rapidamente possível, acrescentou. Cinco dias após a publicação dos resultados preliminares das eleições legislativas de 9 de agosto, organizações da sociedade civil haitiana denunciaram nesta terça-feira as decisões antidemocráticas tomadas pelo Conselho Eleitoral Provisório. Após a violência ocorrida durante as eleições, o CEP decidiu validar apenas os resultados dos colégios eleitorais, onde pudesse recuperar pelo menos 70% dos processos verbais. As eleições para eleger deputados e senadores serão reorganizadas em 25 das 119 sessões eleitorais do país, onde o mínimo não foi atingido. Treze pessoas foram detidas no Marrocos e outra na Espanha em uma operação antiterrorista conjunta,

foi investigado nas operações Vegas e Monte Carlo por suposto esquema montado pelo empresário e contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. O ex-senador teve mandato cassado em 2012 sob acusação de receber vantagens indevidas e usar o cargo para defender os interesses de Cachoeira. Após as denúncias do juiz Sérgio Moro, responsável pelas ações penais da Lava Jato em Curitiba, de que a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, teria recebido pagamentos sem causa, Gleisi afirmou que não recebeu pagamento nenhum. A senadora ressaltou que nunca teve contato com a empresa de tecnologia Consist, envolvida em desvios de empréstimos consignados no âmbito do Ministério do Planejamento. Gleisi negou ainda que tenha tido despesas pagas por Guilherme Gonçalves, advogado da coligação nas três eleições majoritárias que disputou em 2008, 2010 e 2014 por meio da empresa Consist. Utilizei o motorista dele algumas vezes quando não tinha escritório em Curitiba. Desconheço que ele tenha pago multa para mim. É bem possível, porque ele era meu advogado eleitoral, mas desconheço de onde ele tenha tirado esses recursos. Por unanimidade, TRE julga improcedente ação contra deputado federal Lindomar Gasson. Reportagem de Edilson Peroni. O TRE de Rondônia julgou improcedente por unanimidade a ação de investigação judicial eleitoral contra o deputado federal Lindomar Gasson, do PMDB, acusado por supostas irregularidades na campanha eleitoral. Nada foi comprovado, atestaram os juízes eleitorais. O processo voltou à pauta nesta segunda-feira após pedido de vistas do juiz Dimis da Costa Braga. O relator Rosivelt Queiroz já havia votado pela improcedência da representação impetrada pelo Ministério Público Eleitoral e tendo como assistente o suplente Hernandes Amorim. A acusação sustentava que o comitê de campanha do então candidato Lindomar Gasson utilizou mototaxistas para comprar votos na cidade de Porto Velho. O órgão se baseou em um depoimento de um cidadão contratado para trabalhar no comitê. A própria testemunha voltou atrás e resolveu contar a verdade no inquérito, explicando que não estava aborrecida porque não tinha recebido seus proventos de campanha, já que mantinha contrato de trabalho no comitê. Sem provas contundentes, o desembargador resolveu pedir arquivamento da ação. A defesa do processo foi conduzida pelo advogado Nelson Canedo. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o jornal Brasil Notícias. Um dia antes da sabatina do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que precisa da aprovação do Senado para ser reconduzido ao cargo por mais 2 anos, o senador e ex-presidente Fernando Collor voltou a usar o plenário do Senado para fazer críticas ao chefe do Ministério Público Federal. Temos na Procuradoria-Geral da República um mentiroso. O nome dele é Rodrigo Janot, disse Collor, ao fazer um apelo ao Supremo Tribunal Federal para que dê um ponto final no que classificou de vazamentos seletivos que estariam sendo cometidos por Janot. Janot encaminhou ao STF denúncia contra Collor por suposto envolvimento em corrupção na Petrobras, no esquema descoberto nas investigações da Operação Lava Jato. Faço um apelo para que o Supremo Tribunal Federal dê um fim, um ponto final, que determine ao senhor Rodrigo Janot que não mais esteja incorrendo em crimes de vazamento de informações que estão sobre segredo de justiça, porque isso é uma garantia inalienável do cidadão inscrito, novamente repito, em cláusulas pétreas em nossa Constituição Federal, disse Collor em discurso na tribuna do plenário. Deputado deve apresentar relatório sobre Estatuto do Desarmamento na próxima semana. A reportagem é de Lara Raji, direto dos estúdios da Rádio Câmara. O relator da proposta que revoga o Estatuto do Desarmamento, deputado Laudívio Carvalho, do PMDB Mineiro, anunciou que vai apresentar na próxima quinta-feira o parecer ao projeto. Ele participou de videochat promovido pela Câmara nesta terça-feira. Laudívio Carvalho defendeu mudanças no Estatuto atual. Para ele, a lei é muito dura com quem quer comprar e portar uma arma. O deputado acredita que a falta de armas em casa é um convite à entrada de bandidos. O cidadão de bem tem o direito de querer possuir a sua arma dentro da legalidade. Ele tem o direito de ter a defesa pessoal, a defesa própria, a defesa de terceiros, a defesa do patrimônio. O relator considera o projeto que revoga o Estatuto do Desarmamento muito bom e muito cuidadoso. A proposta facilita o porte de armas para o cidadão comum, reduz a idade mínima para comprar armas de 25 para 21 anos e descentraliza o procedimento de concessão do porte, que passaria a ser feito pelas polícias civis estaduais e não mais pela Polícia Federal. Para o deputado Laudívio Carvalho, a proposta vai ao encontro do que a sociedade quer. Ele não teme que a descentralização da concessão de porte de arma enfraqueça o controle sobre o fluxo de armas e munições, como argumentou, por exemplo, representante da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal em audiência pública em agosto deste ano na Câmara. O relator não quis detalhar as mudanças que promoverá no projeto original em seu parecer. Ele informou que recebe sugestões ao texto até quinta-feira, mas adiantou um dos pontos do relatório. De 12 a 20 anos para todo aquele que for encontrado com arma de guerra ou com arma de uso restrito das Forças Armadas. Questionado por internautas, o deputado Laudívio Carvalho defendeu que algumas categorias específicas tenham o direito ao porte de arma, como agentes de trânsito e aposentados das polícias e das Forças Armadas. O estatuto em vigor autoriza apenas policiais na ativa e outros profissionais da segurança e da justiça a circularem armados e exige renovação do registro a cada 3 anos. Conforme o relator, a ideia é resolver também questões como a de armas com registro vencido, a dificuldade para a compra de armas importadas e a burocracia para compras de armas para a prática de tiro esportivo e paintball. Respondendo a internauta sobre o possível despreparo da população brasileira para lidar com armas, o deputado afirmou acreditar que os cidadãos estão preparados para esse uso. O relator disse ainda que o estatuto atual desarmou a população, mas os homicídios aumentaram. Mas observou que faltam números confiáveis sobre a violência no Brasil hoje. Em audiência pública na Câmara, em junho deste ano, representante do Comitê Nacional de Vítimas da Violência citou números do mapa da violência para ressaltar queda no número de homicídios no Brasil depois que o estatuto entrou em vigor em 2003. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.